Tá, né? Tá. Tá. É lá fora. Faz um tempo já. Toca e para, toca e para. Ah. Vamos lá? Bom, então boa noite para todo mundo. Queria agradecer o pessoal do Ajuntaê, principalmente Isabel, que agilizou, fez o negócio acontecer, chamou todo mundo. E, bom, começar propondo aqui um roteirinho para o nosso bate-papo. Eu tenho feito essas rodas de conversa durante essa semana passada para falar sobre o FIC e tenho feito de uma forma que tem fluído a comunicação. Eu queria propor então que o roteiro fosse pela seguinte forma: falasse primeiro um breve histórico do FIC e através desse histórico falar um pouco o conceito do edital, né, e do fundo, para a gente entender de que tipo de financiamento à cultura a gente está falando. A partir daí, falar brevemente sobre os critérios do edital, bem por cima, porque eu acho que eles estão bem explicados aqui, mas só tocar em alguns pontos. E a partir daí a gente abre para perguntas aqui, para a roda, porque aí, a partir das questões, acho que fica mais fácil da gente ir aprofundando, né? Então, bom, para começar, falar sobre o histórico da criação dessa forma de financiamento, que é o FIC, que é Fundo de Investimentos Culturais de Campinas. Ele nasceu em 2005 com uma reformulação do sistema de cultura de Campinas, né? Numa leva só foi feita uma nova lei do Conselho Municipal de Cultura, uma nova lei criando as diretrizes das políticas públicas de cultura de Campinas, e uma terceira lei criando o Fundo de Investimento na Cultura de Campinas. Quando esse fundo foi criado, houve uma série de debates, muitas reuniões, então já existia um acúmulo sobre o tema. Campinas, em certa medida, inovadora nisso, porque poucos municípios no Brasil têm essa forma de financiamento por um fundo específico, e esse fundo é somente para financiar projetos da sociedade e com recurso garantido e por edital. Acho que são alguns critérios que diferenciam a experiência de Campinas, né? Acho que Campinas conseguiu dar um avanço importante, né? Poucas cidades no Brasil têm. E que é muito interessante porque, até então, o que acontece no Brasil e na prática do poder público é aquela negociação de balcão, né? A pessoa chega com um projeto bacana lá de teatro ou de audiovisual e o governante de plantão tem que falar sim ou não para esse e aquele. E aí o critério público vai ficando meio sujeito às subjetividades, né? Então, essa forma por edital torna um critério único, cria a possibilidade de comparação entre os projetos, que chegam todos de uma vez só. E, além disso, tem uma coisa importante que é bom a gente mencionar sobre esse fundo, que é que ele é para financiamento de projetos da sociedade. Esse fundo apareceu para... Boa noite. Esse fundo apareceu para cobrir uma lacuna, que era o financiamento de projetos da sociedade. Então, ele já na lei que o criou, ficou proibido investimento em ações do poder público. Porque para o poder público já existem outros fundos e o recurso orçamentário por sua aplicação normal, né? Então, foi pensado esse fundo e fixado em lei que ele era somente para projetos da sociedade. Isso não quer dizer que não possa haver um projeto de um grupo, de um artista, que aconteça em espaço público e que interaja e que potencialize os equipamentos públicos ou outras atividades públicas, né? Um outro critério que é importante a gente relembrar a discussão e que foi fixado e que caracteriza esse fundo é que, no momento, né, dos debates, teve uma posição colocada com muita firmeza por toda a sociedade que participou, que era a necessidade de que fosse financiamento de projetos artísticos e culturais, e não de geração de renda, de conscientização ambiental através de projeto cultural, ou para diminuição do uso de drogas, ou da violência, ou etc. Né? Para isso existem outras secretarias, existem outros fundos, outras fontes de recursos, mas o objetivo desse fundo é para investir em projetos artísticos e culturais. Então, esse é o objetivo. E eu estou tocando nesse assunto porque eu acho que é um ponto que é muito importante a gente ter em mente e para a gente, na hora de desenhar o projeto, focar em um projeto de cunho artístico e cultural. Porque a gente vê assim, algumas pessoas que têm iniciativas muito bacanas e que, na hora de escrever a justificativa, escreve lá, fala assim, ah, esse projeto ajuda a tirar crianças da rua, ou coisas por aí. E não é por aí que a gente tem que justificar o nosso projeto, né? Na hora de mandar para o FIC. Porque para tirar a criança da rua tem a Secretaria de Assistência Social, se for para tirar. Né? Para violência tem outras, né, outras formas de atividade. Então, esse projeto aqui é artístico e cultural. Esse é um conceito que a gente tem que ter bem claro na hora de desenhar o nosso projeto. A gente está na quarta edição, né? Ou terceira? Espera aí que agora... Deixa eu ver. Terceira, né? Essa aqui é a terceira edição do financiamento pelo FIC. E a cada ano ele foi sendo modificado. O primeiro ano, quando apareceu, eu era... membro do Fórum Municipal de Cultura, e através do fórum é que foi pensado a forma de debate e de interação com a sociedade. Né? Então, quando foi reformulado o Conselho Municipal de Cultura e criado esse fundo, o Fundo de Investimentos, ficou decidido, na lei que o criou, que o fundo só ia poder financiar através de edital, e que o edital seria construído no Conselho Municipal de Cultura, e que o Conselho Municipal de Cultura, a partir daquela lei que também foi recriada no mesmo bolo, que o Conselho ia ser com representação majoritária da sociedade, e essa representação eleita. Porque até então, aqui em Campinas, em muitas cidades, tem aquela coisa de paritário, meio a meio, e de cadeira cativa. Né? Então, da sociedade tem lá uma cadeira da Unicamp, uma cadeira da PUC, uma cadeira da OAB. E em 2005, quando foi reformulado, isso deixou de existir, o que eu entendo que também é muito avançado. Né? Então, se um representante da Unicamp, da PUC ou da OAB quer participar do conselho, ele tem que ir à eleição. E a eleição no fórum, onde todo artista, né, ou todo cidadão, tem direito de se expressar e de participar. Então, a lei que criou o Conselho previu a existência, embora o Fórum não seja formado, criado pela lei, porque o Fórum ele é autônomo, ele não é um órgão do poder público. Né? O Fórum ele é uma entidade da sociedade civil, tem seu estatuto próprio, suas assembleias próprias, e que não depende da prefeitura. Então, tem eleição a cada tanto tempo, etc. Então, e é nesse fórum que são eleitos os representantes da sociedade, são no Conselho Municipal. Né? O Conselho Municipal é 3/5 da sociedade e 2/5 do poder público. Então, quando foi formado o primeiro conselho, em 2005, e o conselho falou, bom, vamos fazer um edital. Então, era uma situação muito, né, nova, ninguém tinha nenhum parâmetro de como alocar esses recursos, né? Então, quantos por cento vai para teatro? Quantos por cento vai para música, para audiovisual, para etc. Né? A gente não tinha nenhum parâmetro para chutar. Né? E no edital você tem que prever quanto que vai para cada, porque o edital é regido pela lei de licitações. Né? Então, também a gente não sabia qual que era o valor de cada projeto. Né? Então, para cada projeto de audiovisual, qual que é o valor que funciona? É 1.000? É 5.000? É 100.000? Então tinha um vazio, assim, ninguém sabia, ninguém conseguia se arriscar a dar um palpite. Então, no começo do processo, houve uma chamada pública, foi um edital assim, que saiu meio de sopetão, E aí rolou uma polêmica muito grande na época, todo mundo falou, não, mas não era isso que a gente esperava, a gente estava dialogando e tal. Esse edital depois ele foi cancelado, mas todo mundo, na dúvida, saiu para se inscrever. E a partir dessas inscrições, a gente acabou tendo uma radiografia, né? Esse primeiro edital de chamamento, ele não foi adiante, ele foi cancelado, mas a gente teve já uma radiografia bem clara de qual que era o tamanho da demanda em teatro, em música, em audiovisual, em cinema, em museu, em artes populares, etc., né? Cultura popular, artesanato. Então, assim, deu uma radiografia e a gente continua todo ano mais ou menos se repetindo essa participação da demanda, né? Quantos por cento da demanda é em música? Isso aí continua mais ou menos estável. Só que em cada edital tem algumas alterações. A maior parte dela é fruto das participações no Fórum Municipal de Cultura e os conselheiros também, que são representantes do Fórum, levam suas propostas, né, de alteração. Nessa edição atual, acho que a mudança mais importante foi a de uma reivindicação antiga, desde o primeiro edital, que, né, os conselheiros entenderam, propuseram e acabou fixando no primeiro edital, que fossem o máximo possível de projetos. Então, eu lembro que, por exemplo, em artes cênicas, que teve uma mudança importante, era um valor, eu não me lembro se é 28 mil de cabeça. Eu não sou muito bom em números, tá, gente? Eu costumo pegar mais a ideia geral das coisas, mas acho que eram 28 mil reais, e com uma grande quantidade. E aí, as pessoas que são das artes cênicas reivindicavam que o valor fosse mais concentrado, que tivesse... Boa noite. Então, o pessoal reivindicou que tivesse menos projetos e com mais recurso. E esse debate que aconteceu no fórum, né, durante vários anos, a justificativa é que, assim, quando se pega uma produção que tem muita gente participando e que ela tem prevê um tempo grande de ensaio e de investimento na produção daquele projeto, o que parece que é muito dinheiro, ele acaba sendo uma coisa irrisória, né? Então, nessa edição, houve essa mudança, que em artes cênicas, em dança e cinema variou pouco, mas principalmente em artes cênicas e dança, foi adotado esse critério que já vinha sendo reivindicado de concentração. Isso é claro que é sempre uma forma de experiência. A cada ano do edital, a gente vai tentando, a partir do diálogo que existe, né, e da tentativa de adequar, e depois a gente tem que ver como é que foi isso daí, né? Então é muito importante esse processo contínuo de avaliação do resultado, né? Então, quando tem o edital, quando sai o resultado, a primeira assembleia do fórum, logo após, é um quebra-pau. Principalmente, assim, por parte de quem não foi aprovado, né? Mas isso faz parte do jogo, eu acho que, assim, faz parte da, né, da regra do jogo, da discussão pública, né? Geralmente, aqueles que não foram aprovados aparecem na primeira reunião, esse edital é comprado, blá, blá, blá, blá. Aí, quando os conselheiros, que são representantes eleitos, também vão lá e se explica, geralmente passam um pouco, a poeira baixa, mas é importante esse feedback, assim, né? Por isso que eu estou falando isso como também um apelo para que vocês participem do fórum e deem opinião, ajudem a fazer essa avaliação constante do processo. Eu acho que essa experiência aqui em Campinas, ela é inovadora, ela tem uma coisa diferente do resto do Brasil, que a gente deve encampar como uma experiência que a gente tem que continuar e tem que aperfeiçoar a cada ano. Bom, esse foi o breve histórico, né, da criação do FIC. Faltou mencionar que o fórum ele funciona através de câmaras temáticas. E a câmara temática do audiovisual sempre foi uma das mais atuantes. Então, que ajudou muito a gente a definir critérios técnicos no primeiro edital. Foi assim, ela era a que mais se reunia, eu percebo que tem uma reciclagem muito grande, assim, né? Então, as pessoas que participavam, boa parte está numa outra fase da vida, não participa mais. Teve gente que morreu, infelizmente, teve, né, muita gente nova. Mas eu acho importante trazer aqui nessa oportunidade de diálogo essa história que a gente não pode deixar se perder, né? Então, a Câmara Temática de Audiovisual sempre foi muito participante. Esses relatórios que as câmaras temáticas faziam, porque traziam para discussão aqui do audiovisual, o pessoal de artes cênicas costumava se reunir em Barão, etc. E depois tudo isso virava um relatório e a gente publicava em Diário Oficial. Então, isso aí, inclusive, é documento que a gente tem como recuperar, é público, a gente, entrando no Diário Oficial lá na Prefeitura, acha isso. É bom a gente não perder essa tradição da participação social nesse programa público, né? Então, bom, esse é o histórico do FIIC, que eu queria colocar para a gente abrir, e a partir dele ter os conceitos, né? E, a partir disso aí, a gente entrar aqui brevemente nos critérios do edital. E eu vou ser bem breve mesmo, porque eu acredito que a maioria aqui já teve algum contato, já leu, já deve até ter rascunhado algum projeto, né? Então, vou tocar só alguns pontos que eu sei que costuma aparecer dúvida, né? Então, uma dúvida que tem aparecido muito em todas essas oficinas é o seguinte: quando tem aqui a definição das áreas de financiamento. Oi, Bel. De quando aparece aqui artes cênicas, música, tem primeiro a definição da área. Mas nessa edição do edital, o que vai ser financiado é aquilo que está no inciso primeiro. Então, em artes cênicas, é produção e circulação. Então, um projeto que nele contenha produção e circulação. Na área de artes plásticas, também produção e circulação de exposições inéditas. Né, tem uma dúvida aqui que caracteriza bastante essa questão, é que, sim, literatura. Então, o conceito de literatura que está escrito em cima, ele tem, né, uma descrição longa com várias possibilidades, mas nessa edição o que vai ser financiado é a edição de obra inédita de romance, conto ou poesia. Então, essa é uma dúvida que tem surgido muito, que acho que valeria a pena eu tocar aqui. Outra dúvida que eu tenho visto surgir muito é a diferença entre proponente e o executor. As pessoas, né, falam, como que é isso? Tal. Então, vale a pena falar brevemente sobre isso também. Proponente é quem escreve o projeto, quem vai ser o responsável pelo recurso, quem vai ser o responsável por prestar conta, né? E o executor é o artista propriamente dito, quem vai fazer aquela obra. Então, só para dar um exemplo, para ficar bem claro essa ideia, por exemplo, tem um grupo de Folia de Reis. E a pessoa que é o que toma a frente é um senhorzinho que não tem muita familiaridade com a escrita, mas ele é o cara que viveu a vida inteira fazendo Folia de Reis. Se um de vocês aqui, que é estudante, que tem mais familiaridade, vai lá escrever, você pode ser o proponente, que é quem está fazendo o projeto, mas o executor é aquele grupo lá, é aquele senhor, é aquele grupo de senhores. Então, essa que é a ideia. Não, pode. Não há limitação. Pode ser a mesma pessoa. Não, aqui pode ser a mesma pessoa. Inclusive em literatura, obrigatoriamente tem que ser a mesma pessoa. Porque pressupõe que a pessoa sabe escrever para mandar um projeto de literatura. Opa! Sucesso, né? Quanta gente. Bom, bom. Isso, tá escrito aqui em literatura. tem que ser o mesmo. É, pausa para acomodação. Posso pegar? Pode pegar. Você pega aqui só para apresentar melhor. Eu estava pensando em fazer isso. Ah, é? Ah, você quer fazer? Não, tanto faz. Você pode fazer. É? Só te apresenta o coletivo e fala do outro ponto. É, bom, boa noite. Só para formalizar um pouco e também para passar essa informação para as pessoas que estão acompanhando a gente de casa, hoje a gente está fazendo aqui uma transmissão online, então tem pessoas que estão, né, acompanhando das suas casas. A gente está aqui nessa conversa que a gente chamou de Não Fique Aí Parado, que é um evento que está sendo realizado pelo coletivo Ajuntaê. E a gente agradece a presença do Gabriel, que aceitou e de muito bom grado vir aqui fazer esse bate-papo com a gente. E a gente também aproveita para agradecer a presença de vocês e a presença das pessoas que estão acompanhando a gente de casa, né? Então, o Gabriel vai retomar a fala e eu só vou aproveitar para pedir, quando forem começar as perguntas, as intervenções, para as pessoas terem esse cuidado de pedir o microfone, porque o som está chegando no computador pelo microfone. Então, as pessoas em casa talvez não ouçam as perguntas se elas não forem feitas no microfone. Aí, quem quiser falar, só pede o microfone, a gente vai passando, ou leva até, só para a gente conseguir fazer essa transmissão acontecer de um jeito legal. Beleza? Vamos continuar, então, Gabriel. Bom, a gente falou do proponente, né? Tem um outro ponto que aparece muita dúvida, acho que vale a pena a gente mencionar, que é que pode ser o projeto, ele pode ser proposto por pessoa física ou jurídica. Então, pode tanto ser alguém de nós aqui, quanto uma associação ou uma empresa de fins culturais. Só que, na hora de escolher qual que vai ser o proponente, tem que tomar muito cuidado para saber se tem certidão negativa de débito. Porque, por conta de legislação superior, nenhum poder público pode passar recurso público para quem deve para os cofres públicos, né? Então, se você manda em nome de uma associação, já checa antes se você lembrou de fazer a declaração de isento do imposto de renda todos os anos, esse tipo de coisa, porque senão lá na frente pode inviabilizar o projeto, né? Então, e mesma coisa pessoa física, só que em pessoa física é mais fácil da gente ter em ordem, né? Em associação a gente costuma montar e depois não contrata contador porque é muito caro e às vezes na hora que precisa vai lá e fala, puxa, mas há 2 anos atrás você não declarou isento de imposto de renda, né? Então, isso costuma dar um problema, e a gente já viu um projeto muito bacana que foi aprovado e na hora da documentação não conseguiu resolver, e é uma pena a gente ter situação desse tipo, né? Então, chequem isso. O proponente também checa, vai, tira certidão negativa, dá uma olhada, porque se for o caso, faz o projeto com outro proponente, vê qual, estuda a forma melhor de resolver isso. Não deixa para a última hora, porque isso já foi em edições anteriores, problemas que, né, que inviabilizam um projeto muito bacana. Tem que estar com a ficha limpa, vale para todo mundo. Se o proponente está entrando com pessoa física, mas ele é diretor de alguma associação e a associação não está lá, aquelas coisas, não mistura não, né? Não, não mistura. Porque daí é no teu CPF que vai bater o pente fino. Na verdade, em resumo, eu não sei, tem alguns casos que se for a liquidação, enfim, pode ser que o seu CPF esteja com problema, né? Mas independente, aí depende do tipo de associação, que cargo você tinha na associação, que tipo de dívida. Então, em resumo, é assim, se você botar lá a tua certidão negativa de débito municipal e tiver em ordem, então isso é o que importa. Não é o CPF, não é o CNPJ. Ah, é porque na pessoa jurídica é o CNPJ. Então, dessa forma, então, a gente acaba vendo que sempre fica mais fácil na pessoa física, né? Agora, em alguns casos, é bem interessante mandar como pessoa jurídica, principalmente quando já tem uma história, né? Então, ontem teve uma oficina que tem um grupo de teatro que tem mais de 10 anos de história na cidade. Então, nesse caso, é muito interessante fazer pelo pessoa jurídica, porque tem uma trajetória aí que a gente não pode desconhecer, né? Bom, outra questão aqui que aparece muito é funcionário público não pode. A gente já deixa claro, está escrito aqui, mas sempre aparece essa dúvida, então deixar bem claro, né? Do município, né? Porque o funcionário do município não pode contratar com o município, né? Então é uma determinação legal superior também. E, então essa é uma dúvida que é bom deixar claro, porque às vezes tem funcionário de algum órgão que quer fazer um projeto bacana lá, mas não é permitido por lei. Então esse é outro critério para a gente deixar claro. E aí, outra coisa que é muito legal a gente instruir, como teve gente que chegou agora aqui no meio da conversa, vou até repetir, quando vai escrever o projeto. Então, a gente... Tem uma pergunta aqui para fazer, mas pode... Ah, tá. Então, quando vai escrever o projeto? Então, os espaços lá do formulário são bem curtos, são bem diretos, é bem simples de preencher. Mas é bom a gente relembrar aquilo que eu falei no começo, né? Que a justificativa e o foco do projeto é artístico-cultural. Não é resolver problema de deficiente, nem de tirar a criança da rua, conscientização ambiental. Volto a falar isso porque chegou a gente agora no meio da conversa, né? Esse é um conceito importante desse edital. Então, né, deixar claro para a sociedade, porque é algo que foi debatido e está fixado na lei que o criou. E, além daqueles campos que a pessoa preenche no formulário lá online, é importante também mandar o material complementar. Porque se você já tem uma trajetória, você já fez exposição sobre um trabalho que você realiza, você já saiu no jornal... tem um folder, tem uma história, é importante documentar, porque na hora que aparece o projeto lá e ele vai estar em concorrência pública com demais projetos, quem tiver mais bagagem, quem tiver mais história, é claro que tem uma dianteira ante aqueles que... Né, enfim, isso vai acabar demonstrando a capacidade de executar, né, e a trajetória de quem propõe o projeto. Então, não economizem no xerox colorido, na cópia do CD, né? E depois isso tudo vai ser devolvido. Né? Teve duas perguntas do Douglas que ele fez. Uma, ele perguntou se para edital de publicação uma história em quadrinho fotográfica pode ser enviada. E a outra pergunta que ele fez é se o fato de ser artístico cultural não exclui questões sociais diversas. Acho que dentro do projeto. Olha, começar pela segunda. Essa questão é muito interessante. Eu acho que daria para a gente debater um seminário e trazer experiências interessantes de editais atuais, né? Eu tive hoje lá na Unicamp no lançamento da Bolsa Aluno Artista, e eles partem de um conceito diverso, que era da arte da cultura através da arte. Esse é o conceito deles. Então, que não fosse uma coisa de artista profissional, mas eles estão falando de cultura, de algo que não é o foco desse edital. A gente tem o programa Cultura Viva, nos pontos de cultura, que também trabalham na intersecção entre a cultura e muitas outras faces da realidade, né? Muitas outras faces de abordar a realidade, né? Na intersecção da cultura com outras questões, né? Com o lugar onde se vive, com a identidade, e aí toma uma dimensão muito maior. Agora, nesse edital, quando ele foi criado, e a partir dos debates públicos, foi fixado que era um projeto artístico-cultural. E é claro que quando a gente faz um projeto de... para ser exibido aqui no MIS, que é o lugar que a gente está, por exemplo, quando a gente faz uma programação para o ano inteiro no MIS, a gente também está ajudando a revitalizar o centro de Campinas. A gente está trabalhando com questões da memória, a gente está trabalhando com a possibilidade de quem realiza esse projeto de dar um passo no início de uma carreira que pode vir a ser uma carreira profissional. Claro que existem essas outras faces, mas na hora de escrever o teu projeto, a justificativa dele se dá pelo conteúdo artístico da proposta. Ele, sem dúvida, vai interagir com outras questões sociais, né? Porque cultura, nesse sentido amplo. Mas a justificativa do projeto tem que ser por aí, pela capacidade de executar, pelo domínio da técnica a que está se propondo, pela sua coerência dentro daquela linguagem, pela inovação do discurso que está propondo dentro daquele projeto artístico, enfim, com outros critérios, né, do campo artístico. Mas sem tirar a importância que o projeto pode vir a ter em outras áreas. Aí, a segunda questão são sobre o gibi, fotografia. Então, essa é uma questão que a gente vai se deparando a cada ano, né? Eu acho que a gente tem que ter clareza que o FIC nunca vai poder ser entendido como um processo pronto e acabado. O fundo, até por essa vocação dele de ser reconstruído a cada ano, de ter nascido de um diálogo, né, ele tem essa característica de, cada edital, enfrentar questões novas. E eu acho que, nesse ano, está ficando muito claro, e na literatura tem sido assim, um ponto muito grande de novidade, porque a gente quer contar a história do seu trabalho de arte e educação na capoeira, e com cultura negra, memória, quer dizer, tem um monte um dos projetos, né? E a gente viu que na proposta que o Conselho fez para esse ano, tinha deixado de fora ensaio. Então a gente falou assim, puxa, temos que rever isso. A questão dessa específica, eu acho que ela poderia ser enquadrada em literatura, mas esse ano eu não sei se dentro dessas três categorias ela cabe bem, mas ela poderia ser também um projeto de fotografia. Eu acho que tem mais ela se encaixa mais na fotografia e tem sido interessante esses desafios, né, porque tem projetos aí que trafegam entre mais de uma linguagem, né? Então eu acho que esse projeto de história em quadrinhos com fotografia, ele cabe mais na área de fotografia. Só fazer uma intervenção aqui. Eu acho que a fala do Gabriel deixou bem claro o fato do FIC ser um projeto que foi construído e vem sendo construído muito vinculado à ideia do Fórum de Cultura de Campinas, né? E nem todo mundo estava aqui ainda, mas o Gabriel também falou da importância e, na verdade, fez até um chamado para as pessoas participarem, né, mais ativamente do Fórum. E aí eu acho que fica aqui, né, esse reforço da importância da gente não criar essa política de ficar vivendo de FIC em FIC, né, de esperar a data da abertura do edital, e aí do jeito que o edital chega, a gente vai lá e se submete e se inscreve, mas de tentar, ao invés disso, fazer um acompanhamento que dure o ano todo dos movimentos culturais na cidade de Campinas, para a gente poder cada vez mais estar a par desses processos e estar participando ativamente deles, para que o FIC seja apenas uma das ações, né, uma das coisas que aconteçam fruto dessa interatividade cultural de todo mundo que tem um envolvimento com a cultura na cidade. E, bom, essa é uma colocação, e aí eu tenho uma pergunta também. Você falou que uma das coisas legais do FIC é justamente ir contra a ideia da política de balcão que acontece em muitas cidades. E se eu não fiz uma leitura equivocada do edital nesse ano, parece que o edital, ele dá uma brecha para que a equipe que vai avaliar os projetos seja uma equipe interna da prefeitura. E a minha pergunta é se essa brecha não é também uma brecha para que a política de balcão acabe acontecendo de uma forma mascarada, mas que aconteça do mesmo jeito. Bom, eu acho que essa questão é muito pertinente, que a gente tem que... Eu acho que é interessante a gente colocar até a partir do histórico, né, de como é que a gente acabou vendo isso, né? Então, a primeira parte da pergunta é sobre a análise da equipe interna da prefeitura. Então vamos primeiro para essa questão. Então, os projetos, quando chegam, eles são cerca de 400, tem sido a média, né, de todos os anos, em torno de 400 projetos e em torno de 90 projetos são aprovados, né? Esses 400, antes de ser analisado o projeto, a proposta, né, eles passam por uma equipe da prefeitura, que tem uma coordenadoria que dá apoio a esse trabalho. São lá 3-4 funcionários que fazem a análise documental. Se assim, a pessoa entregou o RG, se a pessoa, o endereço dela é de Campinas, porque tem que ser morador de Campinas há 2 anos, né? Isso está na regra do edital. Então, a análise que é feita na coordenadoria, antes de ir para o Conselho Municipal, é uma análise documental, uma análise simplesmente do ponto de vista técnico, né? De, olha, o RG está aqui, o CPF está aqui, o endereço é de Campinas e tal. Faz aquela ticagem. E, para quem não tem documento, é publicado. A gente sempre fez entrava em contato através de e-mail. A partir desse ano, vai ser publicado, quando entra, todos os projetos que foram inscritos. Depois, vai ter uma segunda publicação, de assim, como sempre aconteceu todos os anos, a relação de projetos com documentos faltantes. Daí sai no Diário Oficial todos os projetos que têm documento faltante e quais documentos. Quais documentos eu não sei exatamente, acho que não, porque daí abre o sigilo da pessoa, né? Mas é publicado quem tem documento faltante e ele tem lá um prazo para complementar a documentação. Não pode mandar o projeto em branco, né? Porque teve já malandro que fez isso, né? Pega, manda um projeto em branco para depois falar que deu pau, né? Para ter mais tempo. Isso aí não, esse caso foi desclassificado, né? Mas essa coordenadoria faz análise só técnica, né? E depois a análise do projeto é do conselho, né? Se a proposta é pertinente, enfim, né? Em cima dos critérios que estão na lei que criou o fundo, na lei da diretriz das políticas culturais de Campinas, e a partir também dos relatórios que vem desde 2005 do Fórum de Cultura, né? Agora, essa questão, né, de manipulação dos resultados, de favorecimento, isso é uma questão que sempre teve nos debates, desde a primeira assembleia, sempre a gente, todo mundo tem que, né, tem que ter um pouco de desconfiança de tudo, né? E a gente tem mesmo, e isso sempre foi uma pauta que teve na roda, né? Sobre possibilidade de favorecimento. Então, por causa do medo de favorecimento, sempre teve aquela coisa assim, de o conselho, na hora de olhar, no mínimo 3 conselheiros têm que ler aquele projeto para fazer relatório e apresentar para o conselho todo. Daí teve outra regra para evitar isso também, é que, como tem um volume muito grande de projetos e nem todos os conselheiros têm domínio amplo de todas as áreas artísticas, então a lei que criou o fundo permitiu que uma porcentagem lá, limitada a 3%, fosse utilizada em atividades de apoio, né? Então, essas atividades de apoio, uma das possibilidades é a contratação de pareceristas. Então, são indicadas pessoas de notório saber em cada uma das áreas para fazer dar um primeiro parecer sobre cada um dos projetos. E na hora de definir o parecerista, na primeira edição, a gente, assim, não, mas tem que ser um de Campinas e um de fora de Campinas, porque senão pode ter favorecimento e muita panelinha e tarará. E, assim, né, foi uma forma de cercar essa possibilidade, né? Então, agora, outra coisa, que já que a gente tocou nessa coisa do parecer, eu acho importante também falar isso, que tem uma coisa que é uma construção da história do FIC, que é o seguinte: o parecerista, ele dá o parecer, ele lê o projeto e escreve lá uma ficha com os comentários dele, de alguém que é uma pessoa da área, então, de um caráter mais técnico. Agora, a decisão é do conselho. E volta e meia essa discussão ressurge, né? Não, porque quem define não deveria ser o conselheiro, quem aprova ou não aprova, deveria ser um professor, um parecerista. E eu, particularmente, sou contra isso, porque essa ideia de que é um professor, uma pessoa que vai definir honoris causa, um saber, né, reconhecido, ela vai de encontro a um conceito muito antigo do início do iluminismo, do modernismo, que é assim, o técnico neutro, né? E não é por aí. Não existe técnico neutro. Ele pode dar uma contribuição muito importante para a definição. Mas a definição tem que ser de um conselho eleito. Porque não se trata apenas de linguagem artística, linguagem técnica naquele campo artístico. Se trata de uma definição da sociedade sobre o que vai fazer com o recurso público. E aí tem um caráter político, político com o P maiúsculo, né? Então, teve um ano que um dos pareceristas, que deu pareceres assim, muito consistentes, assim, ajudou muito, mas ele acabava... quando pegava lá na área de música uma pessoa que não tinha muito domínio da técnica, mas tinha seu valor, porque era um tiozinho de bairro que tocava uma música lá de raiz e tal, que a vida inteira tocou a viola dele, então teve uma tendência desses técnicos que falaram assim, não tem valor artístico. E o conselho bancou, falou assim, vamos decidir ao contrário do parecerista, porque entendia que tinha valor aí cultural mais amplo, né, artístico, cultural, mais amplo do que o simples domínio da técnica. Né? Então, volta e meia, essa discussão ressurge no espaço público em Campinas. A minha opinião é de que esse formato que está em Campinas é muito avançado e que a gente não pode retroceder, porque a decisão tem que ser da sociedade, que está lá eleita para representar um mandato. Né? Então, não existe técnico neutro, portanto, né? Tem dificuldades? Tem. O processo sempre é passível de falhas, mas a gente tem que avaliar e melhorar a cada ano. Mas esse poder de decisão tem que ser da sociedade, na minha opinião. Na verdade, só para voltar um pouco, o Douglas, ele que tinha perguntado a história em quadrinho, Ele falou que acho que o projeto dele não se enquadraria no de foto, porque ele já tem as fotos tiradas, né? E o de foto, pelo que ele disse no edital, você precisa tirar as fotos, né? A proposta. E o que ele tem, na verdade, ele tem um material pronto, precisa no edital para publicar. Então, aí ele, por isso que ele está perguntando se encaixaria na parte de obras literárias inéditas, né? Eu acho que aí ele até citou que o gênero seria romance, conto ou poesia, né? Não sei se nessa edição, do jeito que ela está, se enquadraria. Né? Eu não sei se o caso dele se enquadra em romance conto poesia, né? Se ele achar que sim, pode tentar por aí. Então, aí, né, teria que ver melhor assim, específico. Qual que é o microfone tá ligado? Acho que tá. Tá. Desculpa, Douglas, acho que ele não ouviu, né, a resposta. Então, daí tem que ver se ele acha que se encaixa num desses três gêneros, né? Certo. Mas, realmente, eu acho que é uma questão para a gente pensar para o próximo edital, de ampliar aí os gêneros, inclusive com uma, né, novidade dessa aí da história em quadrinhos. Sim. Qual que está mais firme? Esse aqui está pertinho. O colega teve que ajoelhar. Eu fico aqui, no meio da roda. Então, eu queria saber... se os projetos que foram contemplados nas outras edições, nos editais anteriores, estão disponíveis em algum lugar para consulta, os projetos contemplados e os seus resultados concretos. Porque eu dei uma procurada especificamente nos da área de literatura e eu não encontrei. Então, não sei se tem disponível, ou se não, se você, de memória, sabe citar alguns, porque eu queria saber um pouco o que já foi feito, especificamente nessa área de literatura. Olha, os projetos que já foram aprovados, a gente pode ter a relação todos eles no Diário Oficial, lá no site público, né? E a gente posso te ajudar, se você estiver fazendo uma pesquisa, dar isso mais pronto, né? Aí todos eles que têm produção de um produto físico, né? Tipo CD, DVD ou livro, eles têm que doar uma parte lá, 5%, né? Então, aí o conselho aprova, né, elabora e aprova um plano de distribuição dessas obras aí, né, desses exemplares. Então, no caso de livros, com certeza você encontra todos nas bibliotecas públicas de Campinas, né, do município. Então, na Biblioteca Central, se você for, com certeza você acha mais de um exemplar desses livros. Aí a relação dos livros aprovados tem diário oficial, é público, mas a gente pode trocar e-mail e eu te facilitar se você estiver procurando. É, porque procurar em diário oficial, você tem que ter um pouco, né? Se não tiver muita familiaridade, acaba apanhando um pouco, né? Mas a gente pode facilitar isso, né, colocando lá a relação de todos eles. No caso de audiovisual, o MIS eu sei que recebe uma cópia, então o MIS tem cópia de todos os audiovisuais que já foram aprovados pelo FIC. O MIS também recebe de música e obra física. Oi? Fotografia. Fotografia é a mesma coisa que artes plásticas, às vezes é um exemplar único. Então, a pessoa que fez o projeto não é obrigado a doar um exemplar de cada. Né? É diferente do CD, que você faz 1000 cópias. Né? Então, quando é o caso, a pessoa pode fazer uma cópia de cada fotografia e doar. Agora, nesse edital, teve uma novidade que para artes plásticas é solicitado que, se for viável, a pessoa doe um exemplar da exposição para o acervo do município. Aí para ser encaminhado para o MAC, ou enfim. Né? Mas o texto do projeto aprovado não está disponível na internet. Quando você manda o texto. O texto do projeto, porque... Não é isso. Mas para responder, o texto não. Porque aí o projeto é da pessoa. Né? Então, para as pessoas que não forem aprovadas, ela pode ir para as que forem aprovadas também, pode ir lá e depois retirar aquelas cópias de foto de jornal, etc. Né? Mas o projeto é do autor, então o município não pode publicar o teu projeto. Já que parou, eu tenho uma pergunta. Para a publicação, a gente tinha tido uma ideia de fazer uma agenda cultural de Campinas, tipo aquele ver e ouvir que tinha da Secretaria Municipal de Cultura. Encaixa? É que não é nem ensaio, nem conto. Não encaixa. Né? Não encaixa. Infelizmente, porque eu também acho que essa é uma lacuna. Eu acho que, na literatura, esses três critérios aqui, eles, na verdade, surgiram no edital passado por uma demanda de quem milita nessa área de literatura, porque é onde é mais difícil conseguir publicação no mercado. Né? Então, revista você consegue viabilizar, obra acadêmica você consegue viabilizar, e até livro jornalismo, livro reportagem, você consegue viabilizar muito mais fácil do que essas três áreas que não têm viabilização pelo mercado. Né? Então, esse critério vem desde do edital anterior, e eu acho que cabe também uma revisão, um debate. Né? Eu acho que tudo tem que ser colocado em debate público e pactuado, né? Mas eu também acho. E, particularmente, essa questão, eu acho que é o maior problema quando a gente analisa a cultura de uma forma geral na cidade, com a ótica da economia, né? Que faz aquela análise como cadeia produtiva, né? Então, da mesma forma assim, que a gente tem produção de alimentos e o alimento tem que chegar na mesa do consumidor, na cultura a gente também pode fazer análise com esse ponto de vista, né? Com uma abordagem da economia. E acho que Campinas tem uma produção muito importante de artístico, cultural, e tem um público consumidor muito grande, né? Porque é 1 milhão na sede e 2,6 milhões na metrópole. Então, aqui tudo que você fizer se viabiliza, tem potencial para se viabilizar por ingresso, bilheteria ou venda de CD ou de DVD, tudo, eu acredito, né, pelo poder de consumo e pela quantidade de gente que tem aqui. Né? E a gente sabe que não é isso que vem acontecendo. Né? Então, eu trabalhei na CPFL Cultura um tempo e tinha dias lá que tinha programação gratuita que tinha pouca gente. E o desafio que eu trabalhei lá foi justamente de como conseguir lotar aquilo, né? A gente apostou e deu certo durante um tempo justamente na coisa do boca a boca, né? E a gente sabe que é isso que funciona. E eu acho que em Campinas, com a produção de teatro que tem em Barão Geraldo e outros grupos aqui do centro, com o tanto de atividade que tem aqui no MIS, eu venho um tanto, né, nas sessões de filmes, na paradinha e tal, e a gente vê que tem uma produção muito intensa e pouca gente sabe. Então eu acho que uma análise da cadeia produtiva mostra que está faltando esse elo do varejo na cultura, né? Quer dizer, fazer a informação chegar. Então, se não vai ser para o FIC, eu queria fazer um apelo para que você continuasse batalhando nisso, unisse força, tem uns blogs aí que tem umas iniciativas interessantes, esses blogs também estão no Twitter, né? O pessoal está utilizando essas ferramentas, mas eu acho que realmente falta em Campinas uma veiculação no papel, que é a Filipeta no City Bar, a Filipeta lá na praça, na banca central de Barão Geraldo, o cartaz em diversos cafés, em diversos botecos, em diversos lugares da cidade, né? Perto de cantina das universidades. Então, eu acho que realmente falta isso em Campinas. Se não for pelo FIC, por favor, não abandone essa ideia, porque precisa. Na verdade, não é minha. Eu vou fazer uma minha também. Sobre essa questão das linguagens, de projetos que trabalham com mais de uma linguagem, né? Que nem tem alguns amigos nossos que querem mandar um projeto de videodança, né? E aí, até talvez um ponto para talvez discutir até dentro do fórum, até a gente pretende participar mais, de como trabalhar com esses projetos que são multilinguagens, né? Com onde que eles se encaixam melhor. No caso do vídeo, até ele se encaixa bem no do vídeo, mas ele tem um apelo do trabalho de dança também dentro dele, né? Então... Um apelo cênico, né, integrado. E outra pergunta que mandaram aqui é se no edital, na parte de publicação, se o texto precisa estar pronto e finalizado ou não, se existe alguma exigência nesse ponto. Pode ficar. Bom, para livro, para publicação, o texto tem que estar pronto, porque você tem que mandar o manuscrito, né, o texto, para ser analisado. É claro que ele pode ainda passar por uma etapa de revisão ortográfica, de adequação de linguagem, né, de produção gráfica, né, daquele livro, né? Mas ele tem que ter o texto para ser analisado. Agora, essa questão das multilinguagens, né, essa é uma questão que, desde o início, ela sempre bate, porque mesmo hoje a fronteira entre dança e teatro ela é cada vez mais fluida, né? Então, você vê que cada vez, assim, já não é tão novo isso, mas a fronteira é muito fluida. Mas, na hora de criar a lei que permite o financiamento, a transferência de recurso público para uma iniciativa privada, que é um ator que está querendo fazer seu projeto de teatro, de dança ou de vídeo, né, você vai dar dinheiro público para uma pessoa. Houve a necessidade de fixar critérios e parâmetros, né? Então, na hora de fazer a lei, tinha que se definir o que é arte. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem dúvidas sobre o que é arte, né? Mas em alguns momentos, né, em alguns campos da atuação, né, o campo jurídico, a gente tem que ter definições claras, mesmo que sejam provisórias, né? Então, teve que se escrever em algum momento uma lei que definiu o que é arte. E arte com determinadas áreas, né? Artes cênicas, dança, mesmo sabendo que em alguns, na atividade pode ser fluido a fronteira. Então, a pessoa, na hora de escrever, tem que procurar em que área dessas aí que ela tem mais vocação, tem mais condições de justificar o seu projeto, né? Se ela tem mais currículo em dança, se ela acha que o projeto se encaixa mais em dança, ela vai por aí, senão ela vai para a área de vídeo. Mas essa é uma necessidade legal na gestão do recurso público de definir áreas. Sei que isso causa algum constrangimento, mas é daí que veio essa definição tão estanque de áreas, né? A pergunta sobre o livro chegou. Do livro, sim, que tem que ter escrito, mesmo que ele passe por alguma modificação ainda. Eu queria saber se existe alguma restrição para alguém que já foi contemplado com o FIC em alguma edição anterior, seja como executor ou como alguém que teve um dos currículos analisado, se vocês chegam a julgar isso, falam, pô, esse cara vamos deixar de lado porque já foi contemplado por algum motivo. Não tem restrição. A pessoa que mandou o ano passado, foi aprovado, prestou conta, está tudo direitinho, pode esse ano mandar de novo. Agora, tem alguns detalhes. Se a pessoa fez um projeto ano passado e esse ano ela quer fazer a continuação dele, ela tem que justificar essa a continuidade, a necessidade da continuidade. Né? Porque se ela falou assim, olha, eu vou catalogar o acervo de uma biblioteca comunitária lá. Ela fez isso ano passado. Então, ela pegou o recurso, prestou conta, ó, cataloguei tantos mil livros o acervo. Se esse ano ela vai fazer de novo catalogação do acervo, ela tem que justificar e documentar que a catalogação foi de 5 mil livros, mas o acervo são de 10 mil livros, e a necessidade, para deixar bem claro, na hora da análise, o porquê da continuidade. É, outra situação da pessoa mandar 2 anos seguidos é se a pessoa teve conta indeferida. Aí acabou a chance. Né? E em alguns casos, assim, como último critério de desempate, é um dos que está previsto na lei, que o Conselho leva em conta, é a desconcentração de recursos. Então, se tem uma pessoa, eu não me lembro de cabeça nenhum caso assim, né? Mas se a pessoa já gravou um CD na primeira edição do FIC, na segunda edição do FIC, no terceiro ela aparecer lá, né, talvez isso seja um critério de desempate, se tiver mais concorrentes do que recurso disponível. A gente está escrevendo um projeto de disco e uma dúvida que está surgindo é que tipo, parte do orçamento é para gravar o disco. Só que a gente quer divulgar ele também. Cabe no projeto? Ah, é bacana você tocar nisso, porque é uma questão que serve para todas as áreas. A divulgação é uma coisa muito importante, mas ela é limitada em 20%. Esse critério foi um critério que a gente pegou, inclusive, de outros editais, que está em vigor desde o primeiro, né? Então, você vai poder fazer lá o ensaio, o aluguel de estúdio, masterização, prensagem, produção gráfica e tal. E você pode utilizar até 20% para divulgação. Que eu acho que isso é muito importante em todos os projetos. Né? Se você fizer e guardar, não funciona. Mas o limite é 20%. Fazer duas perguntinhas. Uma a respeito, a gente está escrevendo um projeto no audiovisual. Uma das coisas, preciso estar definindo os cachês da equipe, tudo para estar discriminando o orçamento. Não há necessidade de eu descrever, por exemplo, locação ou nome do ator agora. Né? Eu posso estar fazendo a seleção depois que entrar o dinheiro do edital, aí eu estou fazendo... está bancando uma pessoa para fazer seleção de atores, está indo atrás de locação, porque isso é uma dificuldade que a gente está tendo de entrar em contato com o cara que vai fazer a música e o cara falar, mas eu não posso te dar resposta agora. Entrar em contato com locação e eles falarem, agora é um valor, mas ano que vem vai ser outro. Equipamento, a gente foi ver equipamento de câmera. Vai fazer a locação da câmera, o cara passa um orçamento, mas ele fala, só que ano que vem vai mudar. E eu não posso manter isso. E aí pode ser que mude para menos, como pode ser que mude para mais, porque é o câmbio do dólar que vão os equipamentos de audiovisual. E a outra pergunta seria, como que está discriminado para a área de cinema o audiovisual? A gente viu lá que tem a opção de até 10 minutos, depois 15, e depois parece que é acima de 25 minutos. Sendo assim, que entre 15 e 25, né, seria depois acima. Assim, até a opção dos 15 minutos, a gente consegue produzir o curta. O valor, a gente viu que tá, realmente, pelo orçamento do material necessário mínimo, acabou ficando baixo mesmo em relação a outros editais. Mas é até entendível que houve uma distribuição melhor do orçamento, tal, mas a gente viu que ficou um pouco abaixo, mas dá para a gente inscrever como curta. E o que seria um valor adequado para um curta dentro dos outros editais, ele está para cima de 25, o que não compensa para fazer um longa, porque o período de locação de uma câmera já passa 3 dias você já pegando a câmera, cabo, e hoje você tem que trabalhar com uma câmera que os festivais de cinema e as salas de cinema exigem, a maioria dos formatos digitais, o formato 2K ou película, e você acaba gastando mais que 25, e aí os 50 mil entraria só em equipamento, porém, os 50 mil que já quebraria um galho, ele entra para cima de 25. A gente não existe nenhum festival ou sala de cinema que exiba filmes acima de 25, ou até 15 ou 20 no máximo, que seria o curta, ou acima de 75 minutos, que é o longa, que é o que a Ancine também registra. A própria Ancine, quando eu entrei em contato com eles essa semana, eles não registram o filme se tiver entre 25 minutos e 75. Né? Acima de 75 eles registram, abaixo de 20. Então seria aí de 20 minutos e 1 segundo até... o filme fica desclassificado para a Ancine, sem o registro da Ancine não entra em sala de cinema para exibição, e a gente não consegue também exibição em festivais. Aí a gente teria só as exibições públicas, gratuitas, e ficaria restrito a isso, até para distribuição do filme, comercialização do filme, caso venha futuramente, e até porque o edital permite isso, que você coloque algumas cópias para comercialização, ele não tem como, porque a Ancine não vai poder registrar o filme. Eu queria saber como que está sendo lidado isso no edital, né? Bom, várias perguntas. Deixa eu ver por onde eu começo. Mas olha, qual que é o seu nome mesmo? Igor. Igor, essas informações que você está trazendo são muito interessantes. Esse critério que está aqui, ele veio do primeiro edital e foi basicamente a Câmara Temática de Cinema que ajudou a gente a construir isso. Agora, a gente sabe que isso aí vai tendo alterações, tem regulamentação de âmbito não municipal, né? Você está colocando da Ancine. É uma situação que a gente... Em 2009, a Ancine fez alteração de toda a regulamentação de cinema no Brasil. Uhum. Tivesse. Uhum. Uma coisa que talvez tivesse cheiro para você. Então, olha só, esse foi um detalhe que a gente não atentou. A gente veio seguindo aqueles critérios anteriores. E seria muito oportuno se você pudesse passar essa ideia que você passou, se pudesse passar por e-mail, que essa sugestão e outras fizessem parte de um relatório, de um debate mais amplo, com mais pessoas, para a gente contribuir para a revisão do edital na próxima edição. Né? Esse edital que está aqui, ele já não tem mais como mudar, né? Porque ele já está publicado. Mas eu acho que a tua questão é muito pertinente, que a gente tem que atentar para o próximo edital. Seria muito pertinente que, sabe, que isso viesse como uma sugestão, por escrito, para que a gente garantisse, né? Inclusive, a ideia é mesmo que as obras financiadas aqui, que elas virem comercialmente viável, né? Tem um exemplo aqui em Campinas, tem mais de um, mas tem um que é bem emblemático, né? O Galinha Pintadinha, que saiu do primeiro edital do FIC. O Marcos Luporini, inclusive, ele participou muito das câmaras temáticas, deu muita sugestão. É um cara assim que participou bastante, né? E ele e mais um monte de gente foi aprovado e o filme dele deslanchou, né? A gente viu o sucesso que virou todos os produtos que pode imaginar. E acho que isso assim, é um orgulho para Campinas. Eu acho que isso fala assim, poxa, bacana, eu acho que esse é o caminho mesmo. Não precisa todo mundo virar comercialmente viável, mas quem quiser tem que ter oportunidade, né? E... né, peço assim, que você, por favor, colabore com essas sugestões por escrito para a gente... Estou vendo que tem bastante gente saindo. Eu queria pedir para as pessoas anotarem aqui o nome, se puder passar. Ah, passou? Tá, para depois ficar com contato. Legal. Eu respondi isso. Aquela questão de se há necessidade de colocar a votação... Ah, tá. Isso daí é um detalhe que é interessante a gente bater o papo também pelo seguinte. As áreas mais concorridas são música, teatro e audiovisual. Isso aí acaba sendo, se você puder, não é obrigatório, porque a gente sabe que, por exemplo, numa peça de teatro, você pode ter um texto e vai fazer a seleção de atores. E a mesma coisa num audiovisual. Agora, como é muito concorrido, eu te sugeriria que pelo menos uma boa parte do teu elenco já esteja estruturada e você possa, inclusive, mandar o currículo de cada um. Assim, olha, esse daqui já fez isso, isso, isso, isso. que a tua equipe inteira esteja lá demonstrada como capaz de realizar aquele projeto, porque a concorrência nessa área de audiovisual é muito grande, viu? O ano que vem. Prova, tem que entrar em outro, então ele tem que estar tá aceitando em outro, então ele quer a garantia para ele poder tá dando a certeza que vai participar do filme. Né? Então muitos atores e muitos músicos estão chegando nisso, para a gente falar, eu não tenho como te dar uma garantia que eu vou poder participar agora, porque eu também estou concorrendo com um edital em outra área, pode ser que bata a data, eu preciso saber que data vai ser gravado. E aí a data também não tem, porque depende da disponibilidade de quem loca equipamento e da disponibilidade de quem loca o espaço para ser filmado, se precisa de um estúdio, uma coisa. Também o pessoal que loca estúdio não te dá uma data definida. Vocês falam para eles, o edital vai dizer totalmente também. Eles falam, então você me liga um mês antes para a gente definir, porque eu não tenho como tipo, propor isso, porque se não sair seu edital, eu já tenho que ter garantido com outra pessoa. Então a gente entra nessa dificuldade de conseguir esse contato com os atores, com os músicos, com as locações, com os equipamentos. Então a gente consegue colocar uma prévia no orçamento e até jogar um 10% a mais aí, por exemplo, na parte de orçamento para garantir, mas a gente não tem a certeza absoluta de tudo. Né? Então é isso que gerou uma dificuldade na hora de montar a planilha de orçamento. Como então, eu vou comprovar uma coisa, chega lá, eu falei que a câmera custa 2 mil, e falei que o ator X vai participar do filme, o ator pintou um outro edital antes, o ator entrou, ele está comprometido, não vai poder mais, vou ter que substituir o ator, e a câmera que eu coloquei que era 2 mil, saiu 3 mil, eu vou ter que justificar isso, e aí, só que no edital já saiu que era 2 mil, e da onde eu vou tirar esse mil? Né? Então essa que é a dificuldade. É uma especificidade do audiovisual que é o preço vinculado em dólar. Agora, é muito importante o seguinte, o valor que você aprovou não pode mudar depois, né? Se você teve um projeto aprovado com X mil reais, você não vai conseguir a complementação depois. É um contrato de risco e eu te sugiro aí, né, tentar estruturar o máximo possível nessa questão do recurso humano aí. Não é obrigado, você pode deixar aberto. Não, mas viu? Pode realocar recurso. Pode realocar recurso. É, porque se você conseguir economizar, porque um material de informática que você alugar, ele baixou o preço, por exemplo, né, que isso é possível acontecer. É. Pode, mas aí é bom a gente ter sempre em mente que lá na hora de executar, antes de fazer qualquer alteração, você tem que mandar uma solicitação por escrito e ter a permissão por escrito do órgão lá da prefeitura, que é essa coordenadoria que apoia o trabalho, né? Eles têm que te dar uma autorização por escrito antes de você fazer qualquer execução diferente do que está lá. A ficha dos atores pode mudar lá para frente, né? Pode mudar. Porque se você teve um caso de uma morte e tal, mas aí você também tem que mandar por escrito e justificar, né? E aí tem que ser aprovado e tal. Agora, você pode deixar em aberto, mas assim, você vai estar concorrendo com os outros. É sempre as coisas não são simples, né? Tem um risco aí, tem um desafio, né? Eu queria perguntar se pode mudar, então, nesse caso que ele falou, dele tentar colocar o currículo de algumas pessoas, tanto de elenco quanto de equipe, se no futuro a pessoa não puder, você conseguir justificar, a pessoa já está comprometida, eu tive que mudar, ou tive que um equipamento que eu tinha dito que era tal, agora eu vou pegar um inferior por causa de valor, alguma coisa assim, teria como depois? Você pode depois solicitar alteração, mas também não pode sim, né? Você vai gravar um CD e mudar a banda inteira, né? Porque daí fica uma descaracterização do projeto, né? Agora, se acontecer de um ator coisa assim, aí você pode só solicitar. Acrescentando a dela, por exemplo, se eu vou pegar uma câmera Full HD, por exemplo, eu posso estar colocando no orçamento câmera Full HD e chegar lá na hora, o cara não tem a Panasonic X tal que eu pedi, mas ele tem a HMD da Sony e assim, o valor é

de ajudar a gente a reformular esse edital para a próxima edição, participar das reuniões do fórum, façam seus coletivos, sabe? Não precisa ser... É importante que todo mundo que está aqui participe do fórum, aí tem as assembleias gerais lá, mas pode ser formado uma câmara temática de audiovisual que tem uma agenda diferente daquela assembleia maior lá, que se encontre toda quarta, enfim, que monte sua própria agenda para aprofundar os temas e para fazer propostas. Eu acho que esse tipo de proposta é muito importante a gente levar em consideração para o próximo edital. Eu queria pedir para o Douglas que participe, que mande por escrito. Eu vou deixar meu e-mail aqui, mas seria importante que essas sugestões sejam encaminhadas para o fórum, que eu não lembro de cabeça aqui, mas é fácil de descobrir o Fórum Municipal de Cultura aí, basta um Google, né? Então, queria fazer mais uma pergunta, voltando aí para a área de literatura, que é na parte orçamentária, como no edital, o edital prevê a edição de uma obra inédita, né, em conto, romance ou poesia. E aí eu fico me perguntando se eu devo ir atrás de um profissional para cada coisa, por exemplo, para fazer uma arte gráfica, para a parte de impressão, para a parte de encadernação, ou se eu devo procurar uma editora e fazer essa ponte, ou se a própria edição vai ser financiada por alguma, não sei, editora pública, por assim dizer, de Campinas. Não sei se a prefeitura tem uma editora, alguma coisa assim. A prefeitura não tem editora e você tem que apresentar um orçamento falando assim, olha, tantos reais de arte gráfica, tantos reais de impressão, e, enfim, todos os serviços que são de distribuição, enfim. E o mais indicado é você procurar uma editora que é a que você vai utilizar depois, né? Porque os preços também variam muito de editora para editora, em função de colocação no mercado, etc., né? Então, é você que vai apresentar o orçamento e que depois vai executar. O dinheiro vai vir para uma conta sua e você que vai contratar aquela editora que você escolheu dentro do orçamento aprovado. Se tiver dentro do orçamento que você conseguiu, agora é, ou se estiver bem menor. Agora, o que eu tenho percebido por aí, como olheiro, né, não fiz uma pesquisa de profundidade aqui, parece que varia muito e que tem poucas que fazem num preço que cabe dentro desse orçamento aqui, viu? Então, assim, para fazer, a maioria das pessoas fazem 1.000 exemplares do livro, né? Então, o valor não é muito, é um valor justo que consegue fazer 1.000, mas tem poucas editoras que fazem nesse valor. Cabeça, né? Não lembro de cabeça. Eu acho que é 10 mil, é isso? 10 ou 15, eu não lembro. É máximo de 15 mil. Isso. Isso. O valor. Para quem é leigo no assunto, vocês estão falando no valor aí, né? É fora do microfone, mas é bom até para a gente registrar isso. Para quem não é do ramo, parece que é um absurdo a prefeitura dar dinheiro público para um cara, dar 10 pau na mão do cara, dar 15 pau na mão do cara, essa grana toda, dá 25. Então, as pessoas falam que dava para fazer não sei quantas casas populares. Sabe esse tipo de assunto? E só que quando a gente vê, por exemplo, né, o Igor estava falando do audiovisual. Quando você coloca lá o orçamento de aluguel de equipamento, de tal, você vai ver que o 25 mil é um dinheiro muito curto. Que a maioria das pessoas, inclusive, acaba fazendo assim. Realiza, mas a própria equipe que fez acaba com zero de cachê. A maior parte dos projetos até hoje foi isso. Porque o cara tem muita vontade de fazer o seu projeto, mas ele mesmo não teve cachê. Né? No teatro, então, isso é muito grave, porque se o grupo tem 8, 10 participantes, e ele vai ficar ensaiando durante 3 meses, período integral, ele vai ficar, né, o dia inteiro ali construindo aquela obra, pô, você tem que imaginar que o cara, pelo menos um salário mínimo para ele comer durante 3 meses, ele vai precisar. Então, você vê que o recurso do, que, ali no teatro e na dança, que são artes coletivas e envolvem muita gente, é muito pequeno. Embora, para quem não seja do ramo, pareça um escândalo, né? Mas não é. Claro. É, eu falei 3 meses no chute, mas a gente sabe que a maior parte leva um tempo muito maior, né? Claro, é. Então, assim, é um investimento muito grande, né? A gente sabe que é um investimento muito grande. A novela já está acabando. Deixa eu fazer a última pergunta. Se um cara é convidado como roteirista para participar de um projeto, apenas roteirista, o proponente o convida, ele entra com o projeto, ele não é o executor, né? Ele não é o executor. Então, ele pode participar de outro projeto, literatura. Ele pode... Mas sempre lembrando que se tiver uma, na hora de corte, os dois tiverem dois projetos bons, mas num deles tem muito cruzamento, isso vai pesar como pode. Pode. Não vai perder tempo. Não é ilegal, não é imoral. Eu até concordo. Mas pelo critério do desconcentração, isso vai ser um pontinho grande. Negativo lá. Tá bom. Torcer para não cruzar, né? Torcer para não... É, que banquinho. Na realidade, eram três perguntas. Assim. Primeiro era sobre a contrapartida social, que a gente está com um projeto, está tentando com um projeto de disco, e na contrapartida social, além da doação dos discos, teria mais uma apresentação, um show. As despesas com esse show e o planejamento dele, aluguel de equipamento, isso entra dentro do projeto? Ah, não. Eu acho que essa é uma dúvida que é importante a gente esclarecer. Porque no formato do edital, que foi criado por lei, tem lá essas duas figuras, né? Contrapartida obrigatória e contrapartida social. E a gente vem, assim, ano após ano, aperfeiçoando isso, né? Então, na edição passada, por exemplo, a gente fez um teste que a gente achou que não funcionou muito bem, que a contrapartida social, quer dizer, no caso do CD, né? Então, você faz lá 1.000 CDs da tua banda. Uhum. Então, você tem uma contrapartida obrigatória, que é 5% dos CDs que você fez. E, além dessa contrapartida obrigatória, que a gente vai mandar uma cópia para o MIS, uma cópia para a rádio da Prefeitura de Campinas, que é a rádio educativa, uma cópia para não sei o quê, blá, blá, blá. Fora essa contrapartida obrigatória, tem também a contrapartida social, que a gente, na edição passada, tinha pensado em fazer oficina, alguma atividade formativa, porque a gente entendia que seria importante essa oportunidade para a gente estimular a troca de conhecimento. Então, se você é músico, você ganhou dinheiro aqui para gravar o seu CD, a gente queria que você desse uma oficina aqui no MIS com outros músicos, para divulgar a sua técnica, falar sobre o seu trabalho, ensinar mais gente, enfim, né? Passar adiante o seu conhecimento. Só que, na prática, não funcionou muito bem. A gente achou que o resultado não foi muito bom. E a gente, nessa edição, colocou a contrapartida social, a apresentação. Porque a gente sabe que a prefeitura tem alguns eventos que consegue juntar muita gente e que seria interessante se a gente, nesses eventos, veiculasse a produção campineira, desse palco para atingir muita gente com essa produção que a gente já escolheu através do FIC. Então, a gente colocou como contrapartida social que você faça o show, mas o show não cabe no orçamento de gravar um CD, porque não é muito dinheiro, como a gente acabou de falar. Então, você vai colocar só o orçamento do seu disco. E o show, a prefeitura que vai te chamar e vai agendar assim, falou, a gente vai fazer um show em tal lugar e vai te chamar. Ah, então a gente nem precisa escolher um lugar, escolher um... Não precisa. Vamos até ler aqui como é que está. O show, é, quer ver? Porque tem duas, na música tem duas categorias, o show e o CD. Então eu estou falando no caso dele, que é o CD. Então o CD, a prefeitura vai chamar um dia para ele fazer uma apresentação de graça em algum lugar. Agora o palco não é ele que vai pagar, porque senão só o palco já consumia todo o dinheiro né? Porque CD é 15 mil? É. Então fala... só o palco já custa 15 pau, né? Então não ia caber. Mas, e assim, e dentro do projeto, cabe colocar o cachê dos músicos? Cabe. Ah, tá. Agora, cabe se couber, eu se quero couber, dizer assim. Exatamente. Essa ficou boa, né? Essa foi... Cabe assim, é permitido, mas o que a gente vê na prática é que dificilmente vai caber no orçamento, porque você vai gastar hora de estúdio, você vai gastar masterização, vai gastar prensagem. Então a gente vai ver que se você conseguir tirar 100 conto aí, uhum, vai ser, sabe? Não, sim. Na prática, embora seja permitido, na prática, a maior parte dos artistas acaba fazendo ou com cachê simbólico para cobrir o custo da gasolina, uhum, sabe, uma coisa assim, ou no zero mesmo, porque inclusive eu acho que para os artistas é interessante, você não está recebendo cachê nenhum, mas está saindo o seu CD, né? Uhum. E que é uma coisa bacana, né? Você ter o seu CD gravado te abre muita porta na tua carreira, né? Amanhã você vai para tal lugar e você apresenta um CD bem produzido, que não é um gravado no computador, né? Que você conseguiu passar por estúdio, masterizar, limpar o som, fazer arranjo. Então, é uma coisa que... Acho que na hora de negociar com a equipe que vai fazer parte, quem está costurando o projeto também tem que ter isso em mente. De saber argumentar, que fala assim, ó, bicho, não vai ter nada de cachê. O cachê é zero, mas é legal. Vamos lá porque vale a pena. Sabe, botar um gás por aí, porque, pô, vai sair o CD seu, né? Uhum. Ah, tá bom. A primeira questão tem a ver com o que ele falou, mas na parte do show. A gente vai estar mandando um projeto de circulação em turnê de uma banda. E daí a ideia, na verdade, é que não teríamos que alugar equipamento, nem nada disso, e que o edital bancasse os custos de transporte, alimentação e hospedagem, não necessariamente equipamento. Cabe assim, conta, ponto... Então, a proposta é de show, de espetáculo. De show, espetáculo.